Caligal, caligal, caligal, caligal. Há tempo isso tá embaçado e você tem que saber. A gente foi criado na periferia, mesma escola, mesma correria. Lembra quando os manos jogavam bola? É, faziam a fita, cheiravam cola. Coisa de moleque, você entende? Zoava mesmo então, soltava o pente. Mas isso já faz parte do passado. O tempo não para e você tá ligado. Apavorou, fez a festa o quanto queria. O caminho era foda e você sabia, mas não ligava, não tava nem aí. Só pensava em zoar, queria se divertir. Enquanto eu me jogava e saía dessa, você mais é mais, mergulhava depressa. Falava que sabia o que tava fazendo, era chegado dos homens. Continuava vendendo, compra quem quiser, eu até entendo. Um dia a banca roda, é, vai vendo. Malandro demais, tem um final ruim. Vai tombar o bicho, pode crer que sim. O 38 na cinta é o seu anjo da guarda. Sempre na segunda, com uma pá de vagabunda. Vários B.O.s indicados pra você. Na mira da polícia, certeza, vai se fuder. Eu sou seu mano, sei das suas tretas. Assunto cabuloso, aí farinha, escopeta. A morte está com fome, corre enquanto há tempo. Não caia na dos homens, fique sempre atento. Cuida do maluco, você vai cair. Faça uma prece antes de sair. A morte está com fome, corre enquanto há tempo. Não caia na dos homens, fique sempre atento. Cuida do maluco, você vai cair. Faça uma prece antes de sair. A morte está com fome, corre enquanto há tempo. Não caia na dos homens, fique sempre atento. Cuida do maluco, você vai cair. Faça uma prece antes de sair. O vício te domina, a mente é assassina. Você não dorme mais, o medo é sua sina. Falando se ligar nesse proceder. Essa viagem sem volta vai acabar com você. Não teve atitude na sua vida. Bandida virou um puta, comédia não tem mais saída. Quem era aviãozinho, agora é patrão. E você, quem diria, rastejando no chão. Uma pá de amigos deixados pra trás. A regalia da favela não tem mais. Viciou a molecada, veja o que fez. Atrasou vários lados de manos e chegados. Sua goma já tá confiscada. Aluguel atrasado, mas que mancada. Traficante gambé querendo seu enterro. Eu bem que avisei, pra não cair no erro. Está ficando tarde, reze pra viver. Na calada uma 12 apontada pra você. E não vai ser divertido, seu olhar assustado. Mas e daí? Ficou pequeno, embaçado. Sado, sado, sado, sado, sado. A morte está com fome, corre enquanto há tempo. Não caia na dos homens, fique sempre atento. Cuida do maluco, você vai cair. Faça uma prece antes de sair. A morte está com fome, corre enquanto há tempo. Não caia na dos homens, fique sempre atento. Cuida do maluco, você vai cair. Faça uma prece.